senhores, lá na minha terra há bons cantadores. Há bons cantadores, boas cantadeiras. Choram as casadas, cantam as solteiras. Cantam as solteiras, cantigas de amores. Muito boa noite, senhoras, senhores. Sempre bem disposto, seja tarde ou cedo. Fazer bons amigos é o teu segredo, é o teu segredo. Sorrir ao desgosto, Fadinho Serrano, sempre bem disposto. Ao fim e ao cabo, moça que namora, se vai em cantigas, é certo que chora, é certo que chora. Com esta me acabo. Fiar-se nos homens é crer no diabo. É certo que chora, com esta me acabo. Fiar-se nos homens.